Vinho largo. O das fraldas E para o domingo do pai. Vinho largo. Ai, mas que gordo mais lindo desse pai. Que gordo mais lindo desse pai, meu Deus do céu. Ai, que lindo gordo. E filho, como é que pode ser um outro tão lindo? Como ele pode ter um outro tão lindo do pai? E filho? Como é que faz? Como é que faz o lobo? Como é que faz o lobo? Como é que faz o lobo? Vou jogar uma quadra, hein? Quero escutar isso de volta. Como é que diz? Como é que diz, filho? É Gui? Fala, vai! Alalala, oh, alalala, oh. Fala, gordo! Como é que é? Como é que é, baixão? Olha só que gordo tão lindo!